Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. Horas e 19 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Hoje é sexta-feira, 30 de maio de 2014. Dia de mais um Café com a CBN aqui na rádio que toca notícia. Ao meu lado está Hélio Eduardo Lucas, comentarista. Bom dia, Lucas. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. E nossa convidada neste Café com a CBN é a nova secretária municipal de educação aqui da cidade de Foz do Iguaçu, Lisiane Sossa. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lucas. Ouvintes da CBN, meu muito bom dia a todos. Vamos passar aqui a palavra ao Lucas. Perguntas? Sim, antes de fazer aqui um breve preâmbulo de quem é a professora Lisiane, estive conversando com ela aqui. Ela nasceu no Rio Grande do Sul, é gaúcha. Ela já está aqui, veio jovem para a fronteira, segundo ela me disse. E ela é professora concursada, é funcionária concursada da prefeitura há 18 anos. A formação dela é de educação física, formada em educação física, com várias especializações na área de educação. Não é isso, Lisiane? Sim, Lucas. Bom dia. E hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre educação. Eu formada em educação física, né? Pós-graduada em administração, supervisão, orientação escolar, metodologias de ensino. E aí podendo dar agora a minha contribuição para a educação do município de Foz do Iguaçu. A senhora, quando foi, agora está substituindo a professora, a secretária, a ex-secretária Shirley Ormenese Carvalho, Reni a convidou para assumir a secretaria. E a senhora antes ocupava uma diretoria, não é verdade? O que, que a senhora pretende fazer agora? A senhora está recém-empossada, naturalmente está tomando pé da situação, mas a senhora já é diretora da educação em Foz, cuidava do ensino fundamental. Exato. O que, que a senhora pretende formatar assim, ou algumas coisas novas, ou vai dar continuidade ao que a professora Shirley vinha fazendo? É, a princípio nós vamos dar continuidade, né, a todo o planejamento da Secretaria de Educação. E estou passando nas escolas, fazendo visitas nos CMEs, ouvindo as diretoras. E aí nós vamos formatando conforme a necessidade, o que elas vão nos apresentando. Aí vamos fazendo as mudanças, né? Devagarinho vamos mudando aquilo que houver necessidade. Mas a princípio vamos manter todo o planejamento que já havíamos feito no final do ano passado e no início desse ano. E vamos até passar um aviso de pauta aqui para quem está nos ouvindo agora. Daqui a pouquinho, a partir das 9 horas, ali no Hotel Foz do Iguaçu, acontece a entrega de uma premiação, um concurso de poesia com alunos aqui da cidade? Exato, aí nós temos hoje 9 horas, né? Os alunos da rede municipal de 4º e 5º ano participaram no mês de maio de um concurso de poesia sobre o centenário de Foz do Iguaçu. Maravilhosas as poesias que os alunos fizeram, um trabalho grandioso das professoras. E hoje nós vamos então premiar os 4 primeiros lugares, vamos entregar o certificado para todos os participantes do concurso. Isso vai acontecer no Hotel Foz do Iguaçu logo mais. Muito bem. Professora, vamos falar de uma coisa que está envolvida com a sua secretaria, que é a questão da merenda escolar, né? Vira e mexe, esse assunto vem à baila, porque é de fundamental importância, que é aquela alimentação que o Estado dá para as crianças. Nós tivemos aqui algumas administrações anteriores, caso da IJO, por exemplo, que tinha, era contratado uma empresa, e essa empresa se baseava num local e elaborava comida. Esse modelo foi substituído hoje por um modelo onde cada escola tem uma merendeira. Fala um pouco sobre isso. Sim, cada escola ela tem hoje uma merendeira para cada 200 alunos, certo? Então, elas mesmas preparam a merenda. Nada melhor do que a merenda preparada em casa, né? Elas preparam um lanche muito gostoso. Hoje nós temos aí os produtos que vêm aí direto dos nossos produtores aqui da região, né? Os produtos orgânicos também estão inseridos na nossa alimentação. Temos aí uma merenda diferenciada para os alunos que precisam, aqueles alunos que têm alguma restrição à alimentação, né? As escolas comunicam, a Secretaria da Educação, a Secretaria encaminha alimentação diferenciada para esses alunos. Então, hoje nós temos aí uma merenda realmente de qualidade. Também uma novidade que surge esse ano é a questão do uniforme escolar. Serão entregues kits de uniformes escolares aos alunos da rede? Com certeza. Assim, é uma promessa de governo do nosso prefeito que está... E o prefeito tem dado extrema atenção às questões da educação e é muito bom a gente trabalhar no município onde o prefeito olha com carinho para a educação. Ele tem incentivado todas as ações e o uniforme é uma ação que está sendo muito bem-vinda para nós, né? Para os pais, para os alunos, para a gente diminuir um pouquinho a desigualdade dentro da escola, todos com o mesmo uniforme, o tênis, o agasalho, as camisetas, o calção. Então, isso vem a somar na educação de Foz do Iguaçu. Estamos conversando aqui na CBN com a secretária municipal de educação em Foz do Iguaçu, Lisiane Sossa. Nós vamos fazer agora, para você que está nos ouvindo no AM, vamos fazer uma separação de rede. No AM, em 1320, você continua com o Jornal da CBN, primeira edição em rede nacional. Na sequência está chegando o comentário de Miriam Leitão, Dia a Dia da Economia. Já você que está nos acompanhando na internet, em cbnfoz.com.br, continuamos com esta conversa neste Café com a CBN. E no AM, depois, reproduziremos toda essa conversa na íntegra a partir das 10h50, já dentro do programa CBN Foz. Portanto, no AM, em 1320, continue com o Jornal da CBN. Na internet, cbnfoz.com.br, continuamos aqui com este Café com a CBN. E seguimos aqui em www.cbnfoz.com.br. Passo novamente a palavra a Hélio Eduardo Lucas. Ô Lisiane, o ex-prefeito Paulo McDonald tinha assim, uma fixação muito grande pela questão de educação. Isso é muito bom. Ele vem do PDT, exemplo do Brizola, que teve lá no Rio um secretário de educação, o Darcy Ribeiro, que foi o idealizador do chamado CIEPS. Né, que é aquele modelo de escola que o aluno chega de manhã cedo e fica ao longo do dia. Que o Paulo tentou, não sei se deu certo, eu vou perguntar à senhora agora, ele criou aqui alguns centros de convivência, que é esse modelo copiado do Darcy Ribeiro, onde a criança entra de manhã e fica ali envolvida naquele ambiente escolar até o finalzinho da tarde, quando vai para a escola. Não é fato? Ele deixou alguns centros de convivência aí. Eles continuam funcionando? Deram certo? Fale um pouquinho disso para o nosso ouvinte. Os centros de convivência, eles continuam funcionando. Nós temos 5 centros aqui em Foz do Iguaçu, que são de responsabilidade da educação. As crianças vão contraturno, fazem atividades diferenciadas. É uma estrutura bastante grande, certo? A gente tem assim, um empenho muito grande para trabalhar nessas estruturas, porque precisam muitos funcionários, é necessário muitos funcionários. E hoje o governo federal ele tem um programa Mais Educação, que também oferece o contraturno nas nossas escolas e não há necessidade dessa grande estrutura. Nós trabalhamos com oficinas, né? Nós já temos aí hoje em Foz do Iguaçu que trabalham com Mais Educação. O governo abriu a possibilidade de mais 48 estarem trabalhando também dentro desse sistema do Mais Educação, porque o período integral, ele vem assim, devagarinho, mas ele vem para se efetivar, né? Que a criança possa estar mais tempo na escola. Então, é muito importante que nós tenhamos o contraturno escolar e nem sempre há necessidade dessa grande estrutura, porque as nossas escolas hoje elas têm um espaço que elas podem estar trabalhando oficinas que vão contribuir com a educação da criança no contraturno de forma também bem satisfatória. Foz do Iguaçu ganhou um destaque nacional na questão da educação básica com relação ao IDEB, né, que as notas do IDEB foram bastante altas. Foz ficou, inclusive, na primeira colocação em um dos índices divulgados pelo governo federal. E como é que fica agora a situação até pós-IDEB? Porque a gente sabe que depois que chega num certo patamar ali, há uma grande responsabilidade até para manter toda essa qualificação. Como é que ficou essa situação no pós-IDEB? Como é que vocês têm trabalhado também, não apenas com relação à obtenção de boas notas nos índices de educação, mas com a própria qualidade da educação infantil aqui? Nós temos aí os professores que trabalham com o ensino fundamental e da educação infantil também. Eles desenvolvem um trabalho desde cedo, né? Nós começamos lá pela educação infantil e aí vem para o ensino fundamental. As provas do IDEB são realizadas com os alunos de quinto ano. E ano após ano nós estamos melhorando o nosso trabalho, a qualidade do trabalho, para que quando chegue a prova do IDEB, esses alunos estejam bem preparados. Nós tivemos aí o último IDEB, a média 7, nós esperamos manter e tenho certeza que vamos aumentar esse índice, né, pelo trabalho que nossos professores vêm realizando. Eu digo para vocês que nós temos ótimos professores na rede municipal. Tem alunos de escola particular procurando já o município já há bastante tempo, vem aumentando o número dos nossos alunos em função da qualidade da educação de Foz do Iguaçu. Ô, Lisiane, vou dar um dado aqui que a Lisiane me disse, eu vou até para enriquecer a nossa conversa. A prefeitura tem hoje em torno de 3 mil professoras que atendem a rede municipal de ensino, é bastante gente. Ô, Lisiane, me diga uma coisa, pode-se dizer que hoje exista criança no município de Foz do Iguaçu que esteja fora da escola? Olha, nós procuramos atender todas as demandas. Nós ainda temos aí uma demanda para atender na educação infantil, né? Que cresce dia a dia. A quantidade de alunos para educação infantil é berçário, é maternal, pré-1, pré-2. Nós ainda temos uma demanda aí. Estamos terminando a construção de 3 centros de educação infantil. Alguns já estão em fase de mobiliário. Em breve vão ser inaugurados. E aí temos a ampliação de algumas escolas. Inscrevemos no PAR também, né? Para ampliação. Estamos prevendo a construção, porque você sabe que muitos loteamentos, né, foram construídos em Foz do Iguaçu, mas não foi pensado em escola e posto de saúde. Então, a nossa grande dificuldade hoje, onde inaugura, onde abre lá o loteamento, as pessoas começam a ocupar as suas moradias, elas têm um pouco de dificuldade na questão das escolas mais próximas. Então, nós já estamos planejando, já viemos planejando desde o ano passado, a construção de novos espaços educacionais em Foz do Iguaçu. Era isso que eu ia perguntar até a respeito, porque a gente sabe que, por exemplo, a escola Santa Rita de Cássia, que conseguiu uma boa nota no IDEB, ela tinha uma característica bem específica, que era a questão de ser uma escola pequena com o maior envolvimento dos pais. A gente sabe que em escolas grandes, por algum fenômeno que eu particularmente não sei explicar, parece que quanto maior a escola, menor o envolvimento da comunidade escolar ali. Os pais parece que não se fazem tão presentes naquele ambiente. Como é que você analisa até essa distribuição das escolas da rede aqui em Foz do Iguaçu? A tendência é que se tenha, no caso de loteamentos novos, por exemplo, escolas mais próximas da pessoa e de menor porte, ou concentrando tudo em um único lugar? O que é que você acredita até que seria melhor para o desenvolvimento da educação nessas séries iniciais? Eu entendo que a escola muito grande, ela complica um pouquinho o nosso trabalho, né? Porque, assim, quando a gente trabalha com criança, a gente tem que ter um certo cuidado. Tem que ter um espaço adequado para que elas possam transitar, um espaço adequado para que elas possam brincar também dentro da escola. E onde nós temos muitas crianças, dificulta um pouquinho. Então, eu penso que a escola um pouco menor, ela pode atender melhor os seus alunos. Hoje, nós temos escolas assim com um porte bom, né? Temos escolas aí com 12, 15 salas, que são as escolas maiores que nós temos, até com 20 salas de aula, né? Com turmas, a maior escola que nós temos está lá no Três Lagoas, é a João da Costa Viana. É a escola que atende uma base de 1.300 alunos hoje. Então, dividido em 2 turnos. Mas eu creio que um espaço melhor menor é mais adequado para as nossas crianças. Luciane, fala-se muito, voz corrente, que no Brasil os professores, os mestres que se dedicam a essa nobre função de ensinar, são muito mal reconhecidos pelo Estado, mal remunerados. E os salários chegam, em algumas regiões do Brasil, a serem quase que aviltados. Norte e Nordeste é um exemplo. Temos casos lá em estados do Nordeste que um professor de uma rede primária infantil chega a ganhar R$ 700, R$ 800. Isso é um fato que não tem como se refutar. Eu queria que a senhora me dissesse, e isso teria implicância, inclusive, com a performance desses mestres, desses professores, na qualidade do ensino que eles administram. Ora, um professor que ganha mal, ele fica até impedido de ter acesso a mais informação, adquirir bons livros, etc., etc. A senhora, o que pensa sobre esse aspecto? Eu acho que um bom salário sempre incentiva o professor. Porque o professor, além daquele dia a dia de sala de aula, ele investe muito em material pedagógico. O professor adquire materiais para trabalhar com seus alunos, literatura, né, para o seu crescimento pessoal e profissional. Então, acho que o salário faz toda a diferença hoje para o professor. E ontem nós tivemos aí aprovação no município, né, dos 5,3. Foi um aumento real que o prefeito deu a todos os funcionários, que é aquela diferença que nós temos anualmente, a data base em maio. E há muitos anos nós não recebíamos essa diferença salarial de uma vez só, em uma parcela única. E essa diferença entrou, agora já vai entrar nesse salário desse mês, então os professores estão aí mais contentes, e o plano de carreira que vem vindo também é para melhorar as condições dos nossos professores, e eu vejo que o prefeito tem se empenhado também em valorizar todos os servidores, né, do nosso município, e é muito importante, um bom salário colabora bastante para o nosso professor. Como é que está essa discussão sobre o plano de carreira, em que pé está atualmente? O plano de carreira foi encaminhado para a Câmara Municipal, né? Foram feitas várias discussões, o município fez vários ajustes junto com o sindicato dos professores, e aí foi encaminhado para a Câmara e está aguardando aí a votação. Foi encaminhado o impacto orçamentário, e aí nós estamos aguardando a decisão aí da Câmara de Vereadores a favor do plano. Eu quero voltar àquilo que o Guilherme abordou agora há pouquinho, sobre a questão lá da nossa performance naquela, exemplo, do IDEB Brasil, né? Sim. Foz do Iguaçu se destacou e realmente foi motivo de comemoração aqui. Tanto é que o prefeito Reni Pereira, sensibilizado por esse resultado, convidou a professora, a ex-secretária de Educação, a Mitzpa, né? Shirley Ormenes de Carvalho, professora Shirley, e convidou porque ela foi diretora da Escola Santa Rita, que foi considerada um dos melhores resultados do Brasil. Muito bem. Dentro dessa ótica, nós tivemos aqui um caso curioso que eu quero saber a sua opinião sobre isso. Na época, um vereador aqui de Foz, o Dilton Vitorassi, insuflou-se contra esse... colocou em dúvida esses resultados, bons resultados, e lá na Câmara decidiu abrir lá uma CPI para investigar os resultados. Foi um momento de constrangimento até para quem milita na educação, mas, enfim, é um direito que ele tinha, né? Sim. Ele foi eleito pelo povo, ele entendeu de conseguir a abertura daquela CPI. E lá a CPI prosseguiu, e chegou um resultado que não foi aquilo que ele desejava. De fato, ficou comprovado que a nota foi fidedigna, graças aos esforços também dos alunos e dos professores. Como a senhora viu aquela situação? Bom, como o senhor disse, é de direito, né, dele poder abrir essa sindicância e verificar o que aconteceu, mas nós, professores, somos muito sérios. A comunidade colaborou muito no trabalho para o IDEB, e a prova do IDEB, ela tem toda uma sistematização de aplicação. Não há como haver fraude. Não são os nossos professores que aplicam a prova, são outros professores. O professor da turma não pode aplicar a prova na turma dele. Ele precisa permanecer em sala. Nós não temos acesso às provas. Nós não podemos nem ter uma cópia da prova. Nós hoje não temos nada. Não pode ficar nada na escola. Então, assim, há todo um sistema de aplicação, né, que descarta qualquer possibilidade de fraude. Então, foi realmente o trabalho dos nossos professores, o trabalho com os alunos, da comunidade empenhada, um reforço escolar que colaborou para que houvesse sucesso nesse índice do IDEB. Novas tecnologias na área de educação. Existe um temor até que a questão da desigualdade de renda cause impactos à medida que, por exemplo, alunos mais pobres não teriam acesso a determinados dispositivos que alunos de escolas particulares, de outras instituições teriam. Como é que você vê atualmente essa questão do uso das novas tecnologias nesse período do primeiro ao quinto ano? Olha, hoje todas as nossas escolas, elas possuem um laboratório de informática. Então, as nossas crianças do município trabalham semanalmente com um laboratório de informática. Então, eles têm ali acesso ao computador, né? Todas as escolas têm acesso à internet. Nem todos no laboratório utilizam a internet, até pelos conteúdos que a gente precisa bloquear, né? Então, nós temos aí um conteúdo pedagógico para trabalhar com eles. Nós vemos hoje que a maioria dos alunos tem um celular, né? Vai a uma lan house para acessar a internet. Então, acho que hoje, cada vez mais, o município tem oferecido novas oportunidades de acesso à tecnologia. Professor secretário, o advento da internet mudou os hábitos, os costumes no mundo todo. Isso é ponto pacífico. Sim. Um grande avanço, acho que melhorou muito, né? Porque com a internet hoje as coisas ficaram mais fáceis. Sim. E os alunos se aproveitam disso desde pequeno também. A senhora acabou de falar que todas as escolas, eu não sabia disso, estou aqui até surpreendido, todas as suas escolas municipais têm hoje laboratórios, onde eles exercitam ali com os computadores. Isso é fantástico. Entretanto, eu quero saber da senhora uma questão. Sabe-se que também a internet é uma faca de dois legumes. Sim. Por um lado, ela ajuda bastante, por outro lado, ela tende a atrapalhar até, porque os pequenos ficam tão maravilhados com aquela maquininha, com aquele mouse, que é praxe os meninos não se afastarem mais. Tanto na escola, chegam em casa e ficam ali, e os pais estão tendo até uma certa dificuldade para controlar esse acesso à informática. E sabe-se também que com essa ocupação desses pequenos, deixou-se, de uma forma geral, de eles terem acesso à boa leitura, aos nossos clássicos, Monteiro Lobato, ler livros. Hoje os meninos estão ali no computador, os brinquedinhos ficam... Enfim, como é que a senhora vê essa questão? Eles estão lendo menos livros e indo mais para o computador? Olha, as nossas escolas hoje trabalham com a área de literatura. Então, durante o período escolar, pelo menos uma vez na semana, nós trabalhamos especificamente com literatura. Fora o dia a dia que o professor regente incentiva também. É por isso a importância do contraturno escolar. Né? Eles estarem mais tempo na escola. Eles se prendem a outras atividades, atividades esportivas, atividades de leitura, né? E eles ficam menos tempo, então, no computador. Porque a gente vê em casa, quem tem filho sabe, você abre a porta do quarto, ele está onde? Ou no celular ou no computador. Então, a importância dele ter um contraturno escolar para que ele possa estar desenvolvendo outras atividades que enriqueçam e aí tirando um pouquinho ele desse mundo virtual que sempre, quando ele pode, ele vai acessar. Estamos já nos instantes finais deste Café com a CBN nesta sexta-feira. Passo novamente a palavra aqui ao Lucas. Considerações finais, Lucas? Vou agradecer a Lisiane por ter atendido ao nosso café, vim tomar o café conosco e nota-se que a senhora está motivada e tem tudo para fazer um bom desempenho à frente dessa importantíssima pasta. Quer dizer que a educação, ela consome 25% do orçamento do município. É obrigado por lei alocar, devido à importância da pasta. E que a senhora continue na sua carreada aí à frente da ação de Foz do Iguaçu. Sucesso. Muito obrigada, Lucas. Obrigada, Guilherme. Agradeço aí o convite, né, para tomar esse café delicioso e bater um papo com vocês. Estou à disposição. Sempre que vocês precisarem e quiserem bater um papo, estaremos aí. E agradecemos então a presença da Secretária Municipal de Educação aqui em Foz do Iguaçu, Lisiane Sousa. Conteúdo que estará disponível na íntegra daqui a pouquinho no nosso site cbnfoz.com.br. Café com a CBN volta na próxima sexta-feira.